passos e voltar. Reconsagrar todo o meu ser diante do teu altar e me encher da glória do teu Espírito. Refazer promessas que foram quebradas, começar tudo de novo, fazer uma nova aliança de amor. Refazer promessas que foram quebradas, começar tudo de novo, fazer uma nova aliança de e voltar. Reconsagrar todo o meu ser diante do teu altar e me encher da glória do teu Espírito. Refazer promessas que foram quebradas, começar tudo de novo, fazer uma nova aliança de amor. Quebradas, começar tudo de novo, fazer uma.